Hoje é dia 21 de maio de 2024 e este é o episódio 300 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo hoje tenho o Leónidas e o Capitão. Olá, eu ainda não estou em mim desse grito de 300, mas ok. Tiveste a ensaiar, não foi? Não. Foi espontâneo? Espera, foi espontâneo, foi. Queres ver? Totalmente espontâneo. Olha, vês? Constantino entrou na categoria das espontaneidades. Isto vai de mal a pior. Se o Constantino começa a ser espontâneo, o mundo vai acabar. Está para breve. Mas isso já sabias, porque houve aquele meteorito. Ah, não, espera, que eu estou aqui agora a ver nas notas. Meteoro, aliás. Uma nota que diz assim, em letras garrafais: gritar 300 com intensidade. Portanto, não foi nada espontâneo. Foi de acordo com o guião. Yeah, é verídico. Então, Capitão, já não aparecias há algum tempo? O que é feito de ti? Estou vivo. Estás vivo? Estou. Só para começar, para descansar. E o que é que tens aí na mesa que te mantém vivo e alegre? E feliz, vai. Espera, a última vez que eu estive cá, isto era um podcast familiar. Eu posso descrever tudo o que eu tenho em cima da minha mesa que me mantém feliz e... Tu lá sabes. Eu lá sei não, tu é que perguntaste. A indústria vitivinícola é muito importante para a economia do país e dá de comer a muitas famílias, portanto... Aliás, mas isso, hoje o vinho é a coisa mais suave que eu tenho a minha secretária. Tenho a dizer que a PSP hoje fez um grave ataque à nossa indústria. Ao deter uma pessoa que tinha 2,91 graus de álcool no sangue. Claramente um acumulador. Portanto, há quem acumula tecnologia, há quem acumula álcool. Ele sozinho põe isto a andar para a frente. se ele conseguir andar em frente, não é? Não, o resto anda para a frente, ele é que não. Epá, mas olha, não, pá, cá estou na minha vidinha. Ando muito ocupado com os meus... Da parte que interessa aqui do podcast, eu vou esquecer o que tenho em cima da secretária, vou falar daquilo que me tem mantido ocupado, que é a parte familiar deste podcast, mas essencialmente tenho andado entretido com o meu Home Assistant, que ganhou um fôlego novo quando eu migrei de um Raspberry Pi limitado para um Nuke super potente. Portanto, neste momento... O meu Home Assistant anda nas horas, como se diz vulgarmente em muitos sítios deste país. E o facto de ele estar, ou seja, de ele funcionar bastante mais rápido agora e estar bastante mais ágil, também me motiva a fazer mais coisas e a puxar ainda mais por ele. Portanto, tenho andado. Finalmente, estive a ver no meu histórico de compras dois tablets que eu comprei para serem painéis do meu Home Assistant há mais de um ano. Sendo que um deles estava ainda no celofane, portanto nem sequer tinha sido violado o celofane. Fantástico. E teve lá quase 12 meses. Estão finalmente a uso, portanto tenho finalmente uns tablets a uso, com umas automações porreiras e com uns painéis. Os dashboards. Uns painéis com o contexto do sítio onde eles estão, portanto eles é para estarem estáticos naquele sítio e é isso que está a acontecer. Tenho estado também a melhorar cada vez mais, eu sou fã, já tinha falado aqui várias vezes, de usar o meu código do Home Assistant como código, não como resultado de meio dúzia de cliques de rato. E é isso que eu tenho estado a fazer. Tenho estado também a tornar o meu código o mais reutilizável possível, porque sou um preguiçoso. Portanto, quando faço um cartão sobre qualquer coisa, já não o escrevo duas vezes. Portanto, tenho num sítio e vou só buscar a referência a esse novo fecheiro. E essencialmente é isto. Aumentei os meus devices também. Tenho mais devices agora, porque lá está. À medida que tu vais melhorando as coisas, vais pensando em novas soluções, pensando em novos propósitos para o teu Home Assistant. Tenho coisas fantásticas nesta altura, como ligar a máquina de lavar quando as minhas baterias estão a um determinado valor, quando já é próximo dos 100%, para optimizar o consumo de energia, a produção solar. Aumentei a minha produção solar, dupliquei a minha capacidade de baterias também. Passei para 10 kW, okay. O que é bastante bom. Grandes. Ou seja, tenho previsões de conseguir fazer, desde que não lave roupa, que é uma coisa rara, porque quase todos os dias tenho ou roupa ou louça para lavar, é o que dá a ter uma família numerosa, mas se não tiver nenhuma dessas máquinas sorvedoras de energia a funcionar, consigo provavelmente fazer 24 horas do dia com total independência, ou seja, aquilo que eu acumulo durante o dia consegue-me assegurar até à manhã seguinte, até começar a encher outra vez baterias. Era um dos meus objetivos e neste momento está sensivelmente atingido. Ok, consigo se calhar ter ali algum, mesmo quando tenho que lavar alguma, quando tenho que pôr uma dessas máquinas a funcionar, consigo estar apenas 2 ou 3 horas durante a noite a consumir energia da rede e o resto normalmente é alimentado pelas baterias. Uma pergunta que me fizeram várias. E aumentaste a produção como? Com mais... Limpaste o encardido dos painéis? Não. Pus mais 2 painéis, a chuva encarrega-se de limpar o encardido dos painéis, normalmente, que é uma coisa ótima. Aumentei foi o número de painéis. Ou seja, neste momento o meu telhado não comporta mais painéis, já está no máximo. Ah, portanto já não consegue. Aliás, não sei, se calhar até consegues, não sei, de outra forma qualquer, aumentar os painéis para cobrir também a utilização das máquinas de lavar? Consigo. Não, eu consigo cobrir, ou seja, eu consigo cobrir essa parte. Aquilo que eu digo é não faço é 24 horas, porque habitualmente as máquinas consomem alguma manter coisa. Manter completamente off the grid é complicado. Até porque nós estamos a falar sempre em condições ótimas. Outra coisa que eu também consegui melhorar foi, eu neste momento tenho uma integração no Home Assistant que me prevê, ou seja, que vai buscar uma previsão de exposição solar para o dia seguinte, e se não for suficiente para o valor que eu defini como o valor de consumo habitual da minha casa, ele durante a noite, enquanto a tarifa é económica, carrega-me as baterias com a energia da rede, enquanto a energia é económica. Portanto, imagina que é uma coisa que também incomoda, ou seja, tu fazes produção solar, tu mudas para a tarifa biorária, porque durante o dia raramente consomes energia porque tens o sol a alimentar-te. Então aquilo que depois acontece é que quando tens biorária e não tens energia suficiente durante o dia, não é energia suficiente, imagina que está um dia encoberto e que não produzes quase nada. Sim. Portanto, para isso eu consigo carregar 100% da minha bateria durante a noite e a partir das 8 da manhã, quando a energia se torna mais cara, estou a consumir gradualmente a energia que acumulei das minhas baterias. É uma coisa muito porreira. E mesmo que eu produza muito pouco, sempre vou compensando ao longo do dia aquilo que é o consumo residual da minha casa. Portanto, em termos de eficiência energética, sinto-me bastante mais satisfeito nesta altura. Eram 2 objetivos que eu queria atingir e atingi os 2. Ou seja, consigo produzir mais e consigo acumular mais também. Portanto, neste momento vou estar quieto. Até porque o investimento, especialmente em baterias, é bastante elevado. Portanto, não é como malta que acumula Pine Powers e não sei o quê. Portanto, quando gastas aquele dinheiro, convém mesmo. Ih, ganda boca! Convém mesmo que utilizes. Portanto, neste momento vou estar quieto com isto e não vou. Ou seja, em termos de produção de energia e acumulação, quando alguém me conseguir convencer a pôr uma turbina de vento, e aí sim poderia compensar os dias de sol encoberto. E tens bastante vento para... Exatamente. Acho que o problema da turbina de vento não é tanto a violência ou a quantidade de vento, mas sim a consistência. Ou seja, não precisa de ser muito violento ou muito vento, tem que ser um vento consistente. Ou seja, tem que estar aquela brisazinha constante. O que não vai ser difícil aqui. Agora, a questão aqui é que para isso acontecer eu tenho que ter uma infraestrutura totalmente nova. Ou seja, novo inversor, novo tu, ou seja, não dá para interligar sol com vento no mesmo sistema. Portanto, é tudo completamente independente, mas... Olha, já tens ali no chat uma oferta de consultoria por parte do Luís Ribeiro, porque ele diz que é o trabalho dele. Mas lá está, assim... Para quem acha que todo este discurso foi um discurso espontâneo, engane-se, porque eu sou patrocinado pelo Luís, portanto, Luís Ribeiro 10, para quem quiser ter descontos. E pronto, ou seja, ajudam-me a mim, não fica mais caro para vocês, e a mim ajudam-me porque fica uma percentagem do vosso investimento. Luís Ribeiro, tudo para solar. Exatamente. Eólicas. Tudo também. Para eólicas. Então, mas quantos painéis é que tu tens? Ao todo. Eu tenho... E quantos watts cada um? Eles fazem 375 watts cada um, máximo. Não, nenhum deles chega ao máximo, nunca. Até porque eu não tenho telhado virado a sul. Mas consigo, eu tenho 10 painéis. De 300, ou seja, não... Os últimos são 365, os anteriores eram de 350, se não me engano, 330 cada um. E consigo um pico de 2 kW. Quando o sol está bom... consigo fazer 2 kW de pico em carregamento. É o que para mim já me habituei. Estava à espera de mais, confesso, estava à espera de mais, mas acho que não consigo mais eficiência do que isto. Nem que os vá lavar todos os dias de manhã, lá acima ao telhado. E as tuas aventuras no mundo da maçã, como estão? Da maçã? Não tenho. Basicamente vou lá, trabalho, venho-me embora. É o que é. Algumas descobertas novas de coisas. Tenho coisas como isto, olha, fazes assim, isto é bem divertido, olha, viste? Pronto, é isto. Olha, queres ver? Olha. Pronto, isto é bué da fixe, estás a ver? É por isso que a malta compra computadores com maçãs luminosas. Exatamente. Mas pronto. Alguma descoberta de alguma coisa que te ajude a... Sim. Tenho a descoberta que não estou encantado com isto. Basicamente é isso. Ou seja, o teclado é esquisito, os atalhos são esquisitos. Sempre que volto para o meu Ubuntu, estou um bocado a sofrer, porque já passo muitas horas à frente dele, portanto já estou a começar a automatizar alguns dos atalhos. E depois aquilo muda um bocado, portanto estou ali um bocado à luta, que é uma coisa que me incomoda, especialmente quando uso exatamente o mesmo software num computador e no outro, não ter os mesmos atalhos é uma coisa que me irrita, mas pronto, mas é o que é, lá está, é uma ferramenta de trabalho, é como outra qualquer. Quando tens um carro familiar e de repente na tua empresa te dão um carro para tu conduzires, tens é que conduzir o carro, fazer o teu trabalho, vais-te embora e a seguir voltas para o teu carro de família e onde ao fim de semana vais passear e vais curtir ou não. Portanto, claro, basicamente é essa a atitude. Agora, não. Já houve boatos de pessoas que achavam que eu estaria encantado com. Não é verdade. Ui. Volto a dizer a mesma coisa. Portanto, acho ótimo o peso, a dimensão, a duração da bateria. Ou seja, uma peça de hardware, sim senhor. Se me deixassem trocar o teclado, se calhar eu até chateava-me menos. Agora, de resto, pus as ferramentas mais ou menos que usava no sistema operativo com outro computador. Só que a interação que eu faço com essas ferramentas é que muda, porque o teclado é ligeiramente diferente. E quando digo diferente, não é a disposição das teclas, é a forma como algumas coisas acontecem. E eu dou sempre o mesmo exemplo. Um copiar e colar é totalmente diferente num macOS do que é num PC com Linux, com Windows ou com outra coisa qualquer que exista. Mas pronto. Mas não, quanto a isso, não tenho muito a acrescentar. Estive a fazer instalações também do Ubuntu 22.04, do 24, aliás, 24.04. Okay. Fiquei surpreendido porque a primeira vez falhou, inexplicavelmente, no final do instalador, ou seja, no final das perguntas, quando é suposto ele dar-te um relatório do que é que vai fazer ao teu disco rígido, falhou. Mas se calhar começa um bocado mais atrás, portanto, isto começa mais atrás porque, nos últimos 2 meses morreram-me 2 SSDs Kingston. Portanto, pode não querer dizer nada. O primeiro morreu-me... aliás, acho que da minha vida toda, os SSDs que me morreram nas mãos, acho que eram todos da marca Kingston. Portanto, não foram assim tantos, foram 3. Um já foi há 11 anos. Okay. E eu na altura disse, ok, pronto, acontece. Morre um SSD, pode acontecer. Não é o fim do mundo. Sim. Enviei para lá, não me deram... Ou seja, perguntei qual foi o problema, não me disseram nada. Enviei, substituíram-me o disco rígido, portanto, sem perguntas, disseram-me, tens aqui outro. Pois o que aconteceu foi que tinha um computador a funcionar que de repente deixou de funcionar e foi o disco rígido. Substituí por outro SSD, também Kingston, e já morreu. Morreu a semana passada, portanto, agora estive a substituir. Isso não estava na garantia? Não sei, nem me vou chatear, porque vou receber outro disco rígido da Kingston e eu deixei de ter vontade de consumir SSDs da Kingston. Portanto, eu pensei nisso, pensei em devolver para que me substituíssem o disco, não me apetece chatear. E então, para ter um disco SSD que vou ficar a olhar para ele à espera que ele morra, prefiro, e tinha aqui um na gaveta ainda, portanto, preferi trocar por um Samsung e fico mais descansado. Ui, Samsung. Mas pronto, até ver, tenho 0 queixas dos Samsung, já usei SSDs 2.5, já usei MSATA, já usei, ou seja, os em Samsung vários formatos. Tiveram aí problemas graves com o firmware em alguns modelos específicos. Tinham modelos em que eles duravam muito menos escritas do que deviam, sim, por causa de um bug no firmware. Yeah. Mas pronto, mas é como digo, até ver está ótimo. Eu tenho muitos também, mas... Sim, até ver está ótimo, está a funcionar. Até ver, ele funcionava antes, era o que eu usava na minha LibreBox. Portanto, enquanto, uhum. enquanto esteve dentro da minha LibreBox era bastante feliz, e agora está noutro computador e está bastante feliz também, mas ainda é muito recente. Mas pronto. Em relação ao instalador, em relação ao Ubuntu, não sei qual é que é, ainda não ouvi o último episódio, não sei se vocês já falaram sobre isso ou não. Sobre o Noble? Sobre o Noble, não, Beto, sim. Isso sim, já falamos. Já. Não falei da parte técnica, não tenho muito a dizer, mas da parte estética está bastante, bastante diferente. Bonito. Haverá alguém que gosta mais, haverá alguém que acha que é feio, mas eu acho bonito. A mim convence. Também. Eu sim. também. Ao contrário. O wallpaper não é o meu preferido de todos. Mas está fixe, está fixe. Isso é aquela coisa que tu podes trocar. Eu estou a falar mesmo de ferramentas, sim, sim. O controle de som, a forma como te interages com os dispositivos Bluetooth e com. Está completamente diferente. Mas pronto. Quem tem usado as versões intermédias não nota tanta diferença, como eu tenho estado. Mas sim, quem vem da LTS para LTS. É normal que note, há muitas pequenas melhorias de detalhe, que foi até o que me convenceu a utilizar essas versões intermédias, porque no Centro Linux, ao experimentar essas versões intermédias e ao ler também artigos na internet e coisas desse tipo, vi que haviam coisas que me interessavam, e como estava a fazer uma instalação de raiz, aproveitei e fiz da versão intermédia e depois fui rolando para a frente. E estou muito feliz com. Ainda estou em 2310. Mas há alguns softwares que eu pendo que ainda não estão disponíveis para 2404, mas que assim que tiverem, isso vai acontecer. Mas sim, fiquei bastante satisfeito. Não posso dizer o mesmo da. E agora tenho que mandar aqui a minha ferroada, porque é uma coisa que manda a fazer comissão há muito tempo. Que é, não posso dizer o mesmo da Canonical. Ao contrário do Ubuntu, que está fantástico, a Canonical foi, aliás, não sei, provavelmente vocês que nos ouvem nunca repararam nisso, porque já não vão lá todos os dias, mas o site da Ubucon Europe está em baixo há 2 meses, talvez mais, por uma atitude mal planeada e piormente resolvida. Aliás, não está resolvida de todo. É mais uma daquelas coisas estranhas sobre... E depois a Canonical queixa-se da relação com a comunidade e da forma como as pessoas criticam a sua relação com a comunidade, mas também não parece estar muito preocupada com a alteração dessa condição. Portanto, foi uma coisa que eles criaram, acontece, é uma coisa que pode acontecer. Foram alertados para isso 2 dias depois e 60 e tal... Eu estou a dizer 60 e tal porque são 2 meses, mas se calhar é mais que isso. O problema persiste, a mim irrita-me profundamente porque nós falámos sobre isso, acautelámos a situação de não estarmos a gerir um WordPress por causa de todas as falhas de segurança, portanto exportámos aquilo tudo para HTML estático para poder ficar anos e anos a fio para a gente não se chatear com isso, e depois por uma questão que nós não conseguimos controlar, perde-se esse histórico. Não se perde o histórico, os ficheiros existem, mas certamente que vamos ter que arranjar uma alternativa, porque sim, já percebi que do lado da Canonical não podemos contar. É uma falha que é um bocado triste, na verdade. Acho que... Mas o que é que foi abaixo? Exato, o site foi abaixo, mas o domínio ainda existe? O domínio existe, o domínio estava sob o controle do Tiago. Quem é que gera o domínio? É a Canonical ou é outra pessoa? Pronto, deixa-me acabar. O domínio estava sob o controle do Tiago, o Tiago passou o domínio. Tenho que te corrigir. Não? O domínio não estava sob o meu controle. O domínio é e sempre foi de alguém. Ok. Na altura da Ubucon, nós contactámos esse alguém, nós, a organização, contactámos esse alguém, e na altura a pessoa disse, não estou a usar. E então o que nós fizemos foi, configurámos o DNS... Estamos a falar do domínio ubucon.org. E nós configurámos o domínio, configurámos o DNS do domínio, aliás, configurámos o DNS do domínio também para o Ubucon at Scale, para o Ubucon LA, portanto aquilo tinha vários subdomínios, vários redirecionamentos para os sites específicos de cada Ubucon. Não sei se a Ásia tinha, acho que a Ásia não tinha. Acho que não existia. Exatamente. Não existia, mas isto já aconteceu depois. Ou seja, depois do Ubucon Sintra foi quando foi pedido, por exemplo, o Ubucon LA foi para aí 2 anos depois. Ora, de repente, alguém decidiu passar a gerir o DNS do domínio sem perguntar o que é que estava feito para trás. ou seja, sem perguntar quem está atualmente a gerir isto, quais são os registros de DNS que lá estão, ou qual é a informação que lá está. Portanto, esqueceram-se e configuraram do zero. Acho estranho, lá está, e é uma coisa que já foi falada. É um erro grave, mas erros acontecem, não é? Acho estranho porque foi feito por funcionários da Canonical. Acho estranho porque amadores ou voluntários, lá está. No outro dia aprendi uma frase fantástica que é: podemos ser voluntários, não precisamos de ser amadores. É algo deste género que um colega meu me ensinou. E de facto foi isso que aconteceu. Ou seja, nós, os voluntários, tratámos de forma bastante mais profissional este tema em 2019. Do que funcionários pagos por uma empresa para o fazer, o estão a fazer ainda neste momento, lá está, porque um erro de planeamento pode acontecer, um erro de cálculo pode acontecer. Depois de seres alertado para um problema que está a acontecer e estás nas tintas para o resolver, parece-me, ou seja, ter acontecido é estranho. Aquilo que me deixou de facto bastante incomodado foi a forma como tudo depois foi tratado a seguir, ou como não foi tratado, como foi claramente ignorado. E sim, isso é uma coisa que me irrita, a juntar ao meu frasquinho de coisas que a Canonical tem ultimamente feito de uma forma, vamos lhe chamar, exótica, mas foi isso que aconteceu. Portanto, o site continua no mesmo sítio onde os ficheiros continuam no mesmo sítio onde estavam, no mesmo servidor onde estavam, só que o DNS não aponta para lá o tráfego, portanto o site não está acessível. O que se pode fazer nesta altura é pegar no domínio ubuntu.pt.org e criar um apontamento para lá. Sendo que o ubuntu.pt.org é também ele um domínio da Canonical e eu neste momento não tenho confiança suficiente para fazer esta migração, honestamente. Porque arriscamo-nos a que daqui a uns tempos volte a acontecer a mesma coisa com o domínio que entretanto decidirmos usar. Não sei, temos que falar. Então, mas isso de apontar o DNS é uma coisa que se faz em 5 minutos? O que é que eles estão à espera? Eu diria 30 segundos, mas tudo bem. 5 minutos para ti, Miguel. Não, 5 minutos para propagar, vá. Fazem 30 segundos e depois deixas propagar. Propagar pode demorar mais tempo. Propagar, eventualmente. Ninguém, é o que eu costumo dizer, aquilo não é um penalti, não tens de estar a ficar a olhar. Portanto, tu podes configurar em 30 segundos e vais tomar um café. Até pode demorar 4 dias a propagar. Não é isso que está em causa. Por isso é que eu disse 5 minutos. É preciso 30 voltar, segundos, vais tomar um café, voltas e vês se ficou bem feito. Pronto. Desde que tu queiras fazê-lo, lá está. E desde que consideres importante e desde que consideres prioritário em todas as milhentas coisas que tu deves ter para fazer na vida. Agora, quando não consideras isso importante, descartas e ainda tratas e ainda comentas quem está a alertar para essa situação, ainda fazes comentários com desdém, que demoram bastante mais tempo a fazer do que efetivamente a abrir o painel de controle e a criar o registro. Porque o registro foi enviado para as pessoas certas, dizer, olha, é só isto que tens que fazer. É, copia, cola. Se calhar ele usou um Mac e aquilo como é complicado copiar. Isto já sou eu. Mas eu já tinha saudades desta maestria no mandar bocas, porque ele numa frase consegue mandar bocas à Canonical e à Apple em simultâneo. Isto pouca gente faz. Consegues enfiar a Microsoft aí algures? Mestria no escárnio. Não me irritem, é só o que eu tenho para dizer, não me irritem. Mestria no escárnio. Ok. E tu, Leonidas? Calma, peraí. Ainda tens mais? Tenho. Eu tenho aqui uma lista de coisas, tenho muita coisa, olha. Então. Tenho os meus... Então os vá, meus... vá. Senão... Não, tive. Como é óbvio, tive. Desde que cá tive a última vez, já fiz mais uma ou duas semanas de snowboard. Como é óbvio. Pronto. Sendo que numa delas o snowboard ganhou. Portanto, eu neste momento estou lesionado e estou em sessões de fisioterapia. A preparar-me para em julho voltar ao snowboard, porque tenho uma semana em atraso, porque houve uma semana que me foi cortada abruptamente. Mas pronto, malta que estava com saudades de me ouvir falar sobre neve, até porque está a nevar, há 3 dias estava a nevar em Andorra, como se fosse o pico do inverno. Portanto, eu estou ansioso para que o meu músculo fique em condições para voltar ao snowboard. Portanto, se alguém quiser juntar-se, é uma questão de mandar mensagem. Eu tenho também um código de desconto que é o Snowboard 10, em que vocês, pronto, vocês têm desconto e eu ganho alguma coisa com as vossas viagens. Muito bem, muito bem. Olha, o Miguel estava distraído, não fez aquelas vozinhas da treta. Esta é uma das alturas do ano que eu gosto mais para fazer férias. Porque pensei que era para fazer snowboard. Snowboard não. Por acaso gostava de ver. Era, olha, um grande momento no podcast. o Diogo Constantino a fazer snowboard, a gritar montanha voz. Podcast. É um áudio só. Então, sim, em áudio. Estamos em quê? Pois é, estamos em maio, não é? Estamos em maio. Então vá. No próximo jogo das previsões, a aposta é uma snow trip. Quem ganhar paga a snow trip aos outros dois. Vai ficar lendário. Qualquer dia alguém ainda vai fazer um jogo para o Ubuntu Touch em que é o Diogo montado numa prancha de snowboard a deslizar montanha abaixo em vez do pinguim. Hã? Isso é que era. Fica o desafio. Eu encontrei, foi quê? No ano passado fiz umas fotografias para uns 7 ou 8 pinguins a fazerem uns ski e outros snowboard. Eu partilhei essa fotografia com alguém. Não, tenho ideia de ter visto, mas não sei se é só sugestão. Talvez, mas gosto de partilhar. Eu gosto muito de férias nesta altura porque já está bom tempo, mas não está demasiado calor. E é tudo muito mais barato do que no pico das férias. Sim. Vai ser as quando então? Este ano não sei ainda, ainda não planeei. Pensei que ias agora. Não, mas gosto muito de ir de mês de maio de férias. Fixe. Gosto muito. Deixa ver. Acho que já falei sobre. Tinha aqui mais uma, mas pode ficar para depois. Pode ser que ainda consiga um buraco. E na minha peça também. E tu, Leónidas. Terra chama Leónidas. Diga. Que andaste a fazer? Não gravaste a semana passada? Na semana passada não gravei, tive que me ausentar e, entretanto, não consegui fazer nada de jeito em termos do Linux e Ubuntu e tecnologias e tal, porque estive ocupado com outras coisas. Porquê? Porque eu tenho vida social, ao contrário de vocês, seus lorpas. Vocês e, portanto, quem? Tive de me ausentar. Vocês, em geral, o coletivo. Então, repara que ele anda a ausentar-se há meses, portanto. Ele tem mais vida social. Se queres falar sobre vida social, podemos falar, atenção. Agora, quando diz vocês, pensei que estavas a falar do Constantino. Pronto, estive ocupado com outras coisas e, portanto, não fiz assim nada de jeito nesta semana. E só estou aqui para comemorar a efeméride, ou como dizia um radialista de uma rádio em Guimarães, a efeméride. Dos 300 episódios do Ubuntu Podcast, portanto. Muito pronto. Pronto, já está. Podes sair então. Muito obrigado por este bocadinho. Obrigado, adeus. Boa tarde. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, até logo. E o 2404, tu já andas a usar, não é? Não. Se me lembro bem? Não. Não? Não. Não, porque ainda não me apareceu nenhuma indicação a dizer assim: olha, amigo, tem esta atualização. Eu tenho as minhas atualizações configuradas para ficar em LTS. E até agora, ainda não me apareceu nada. Como ainda não me apareceu nada, não vou mexer. Sim. Daqui a 3 meses. Exatamente, daqui a 3 meses sai a 2404.1 e é aí que tu vais ser notificado. Pronto. Então, para já estou no 22. Sugadinho, quietinho. Bem bom. Estive a ler um artigo no OMG Ubuntu. E eles dizem que o 2404 em Raspberry Pi está muito melhor. Em Raspberry Pi. Como eu sei que és fã de utilizar Ubuntu no Raspberry Pi, aí tens uma boa notícia para ti. Ah, sim, pois, mas eu não costumo usar. Aliás, eu tenho aqui um Raspberry Pi que corre Ubuntu, Raspberry Pi 400, mas eu não uso o Ubuntu como vem na caixa. Eu tenho de enfiar-lhe o LXDE em cima, porque o GNOME no Raspberry Pi fica assim um bocadinho. Uma das coisas que eles dizem que está muito melhor é precisamente isso. É, pois, acredito. É testar. Tens de experimentar. Testar. Não sei, tenho de ver. Tenho de ver. Olha aí. E este, como é um episódio mais clássico. Espera. Define clássico. Clássico, porque temos aqui os três. Ah, compreendo. Estás a ver aquelas coisas que eles fazem na América quando os protagonistas de uma série televisiva se voltam a encontrar? Eles chamam aquilo reunion, não é? Que estão todos velhos e caquéticos. É desse género. Sim, e já são péssimos em tudo. Mas espera que o Agostinho vai dizer que andou a comprar coisas. Espera aí um bocadinho. Não dei comprar coisa nenhuma. Não comprei nada. Se é clássico. Se é clássico, tens de comprar coisas, pá. Não, há mais coisas clássicas. Uma delas é eu reorganizar o meu escritório todo. Eu vi uma foto do Constantino em que eu vi nada mais nada menos do que três Pi Powers, ou como é que chama aquilo, amontoados uns em cima dos outros. E eu estava a comentar não, há bocado não estão amontoados em cima uns dos outros, não. O Pi Power é suposto alimentar vários estão aparelhos com o Pi Power e o Constantino faz o contrário. Não ele alimenta um único aparelho com vários Pi Power. Está arrumado, pá. Chama-se não arrumado. É nada disso. Os Pine Powers têm limite de output que eles conseguem fazer. E apesar deles ainda não estarem maximizados para o que podem fazer, eles têm a carga distribuída entre eles. Eu tenho mais dispositivos para ligar lá, só ainda não estão ligados. Mas só para eu esclarecer aqui uma coisa: quantos Pine Powers é que tu tens exatamente? 18. 7. Não, quanto? Falhei por um visto. 7. 7? Sim. Quantos estão a ser uma solução melhor? Bom, neste momento tenho vários desligados porque eu andei a mudar as coisas todas. Pronto, a definição da uso é só estão ligados. Concentra-te nos estão ligados só. Tipicamente estão ligados 6. Da mesma forma como estão estes que tu mandaste aqui na fotografia, ou seja, com 4 portas USB, só 2 é que estão a uso? Depende do Pine Power em si e do sítio onde ele está, porque há sítios em que eu tenho mais coisas, sítios que eu tenho menos coisas. Isso não é justo. Neste caso, eu preciso que clarifiques porque mas atenção, é que aquela fotografia fala aquela grita. Atenção, tu não consegues ligar, por exemplo, 4 Raspberry Pis e tê-los a funcionar com o Pine Power. Atenção. Desculpa, eu faço isso. Tu já és sócio da Copérnico? Com a performance que é suposto ter, não consegues. Olha, eu neste momento tenho 4 portas USB ocupadas, sendo que aquela que está a fazer fast charging faz fast charging, aquela que faz PD e alimenta-me o computador de trabalho, uhum. Está sempre ligada. Eu queria pedir desculpas aos nossos ouvintes francófonos pelo que o Tiago acabou de dizer. Obrigado. Depende do que é que do output que vai para cada uma. Certo. Agora, quando está bem. Mas não me convences. Mas pronto, mas então, é assim. Então, qual é o propósito de tu teres... Lá, aí estou com o Miguel. Qual é o propósito de teres 3 Pine Powers que não dão power suficiente para os portos todos que elas envergam? E porque é que não tens, tu que gostas tanto de comprar coisas e de estar bleeding edge, toma lá, Miguel, e não arranjas uma solução que seja que te consiga fornecer essa energia toda? Não, porque há é um desperdício nenhuma... de espaço. Queria só esclarecer a audiência de que em português bleeding edge se traduz como berma sangrenta. Pronto, para já eu utilizo a maior parte do output das portas dos Pine Powers, só não estão todos ligados neste momento porque eu estou a mudar as coisas ainda. E vou ligando as coisas à medida que as vou arrumando no sítio certo. Acontece também que não há muitos dispositivos ao preço do Pine Power que façam o que o Pine Power faz. Não há. 2 portas USB, alimentar os 2 Raspberry Pis, qualquer não, transformador. Como eu acabei de dizer, sim. Não uso só 2 portas. Neste instante estão 2 portas. Porque sim. Eu ainda não liguei tudo. Ah! E eu tinha acabado de dizer isto. Isto é assim que ele cativa a malta para o próximo episódio. Então agora temos que ficar à espera da próxima fotografia. Pronto. Exatamente. Ah, pá, fogo. E além disso, eu não tenho tudo no mesmo sítio. E daí que eu precisar de mais do que um, porque coisas estão em sítios diferentes. Exato, mas aí o conceito das portas ocupadas não faz sentido. Mas pronto, então tu dizes que tens ali 6 Raspberry Pis, é isso? Naqueles 6 cabos vermelhos? Na ponta daqueles cabos vermelhos estão 6 Raspberry Pis? Estão mais de 6 até. Ok. Mais de 6. Há aqui uma pergunta inevitável. Para que queres tu tantos Raspberry Pis? Para que quero eu? Eu uso-os para várias coisas diferentes, para fazer experiências e porque utilizo os meus Nextcloud Box como storage. A questão, agora é que eu vi, espera, eu já contei as Nextcloud Box, são 6 Nextcloud Boxes. Não são Raspberry Pis comuns. Claro que tens, eu sei, tu tens sempre mais, Diogo. Tens sempre um monte de coisas desligadas. A questão é, 6 Nextcloud Boxes, queres dizer o que é que está na primeira? Não sei se o que puderes, é que está na primeira. Se puderes dizer. Não sei o que é que está na primeira. Não pode, porque pode estar alguém da PJ a ouvir. Ok, então saltamos. Então vá. Eu uso como targets disse Casey e depois faço raid com isso. Ok. Não sei exatamente o que é que está em cada um. Não, em cada um. Ok. Não. Cada um deles é um target de Ice Case e faço um raid. Ok. E tens um raid com 6 Nextcloud boxes. Em Raspberry Pi. Um só tem 5, um deles ainda não tem. Ainda okay. não tem. És um gajo otimista. Aliás, tenho mais 2, portanto. Fazer uma raid com Raspberry Pis, com aqueles discos Western Digital mecânicos, és um corajoso. Um otimista. É por diversão, é para ser uma coisa redundante. Com 5 Nextclouds não é por diversão. Por diversão fazias com 3, claro. Que era o suficiente. Não. Até não é. 3 já dá para fazer quase tudo o que tu queres. Não dá, não? Os comentários hoje estão on fire, fogo. Para ser redundante de algo que eu tenho, não poderia ser. Ok. Porque eu tinha dimensão suficiente. Adiante. Siga. Como estava a dizer, estive a mudar aqui o escritório. Aproveitei a ter aqui algumas mobílias do IKEA. Inspirei-me no facto de algumas pessoas se transformarem mobílias do IKEA em racks. Há mobílias específicas do IKEA que têm dimensões típicas de servidores. E aquela balta conseguiu adaptar essas mobílias e transformar em rack. Andaste no IKEA. Eu não tenho essas mobílias. Eu ainda não tenho mobílias dessas, nem vou ter. Mas tinha outras mobílias aqui do IKEA que, com umas adaptaçõezinhas assim meio a papo seco, estou a adaptar para fazer uma coisa parecida. Eu tenho uma daquelas prateleiras para pôr garrafas de vinho, serviria? Não, para pôr garrafas de vinho não. Para pôr garrafas de vinho eu dou-te o link da Amazon. Comprei uma coisa de madeira, pronto, que dá para mais de 100 garrafas. Muito fixe e barato. Pronto. Se é sobre vinho, podemos virar aqui já a conversa para o vinho. Porque aquilo é ótimo, porque as garrafas ficam meias inclinadas e pá, é porreiro. Tenho aquilo debaixo das escadas, porque dá para fazer aquilo assim, escadinhas. Fica assim meio inclinado e cabem muito mais garrafas. Eu queria ser o primeiro a propor à Mauser uma parceria com a Moviflor para fazer racks de servidores. Está a perguntar o que eu falei dos LVM, é tipo raid em software. Não, claro que LVM não tem nada a ver com isso. É outra coisa, é outro raid diferente. Então o Constantino tem que ter vários raids, porque um só não dá para brincar tudo o que nós queremos brincar sempre. Olha o efeito que está a fazer o meu micro. Olha lá. Parece uma teia de aranha. Não é? Parece uma teia de aranha. O Tiago, com mais traças, viu uma luzinha e começou a dar a volta da luz. É mais ou menos isso. Mas não, que eu estou quieto, andei à volta da luz, estou atrás dela, mas não andei à volta da luz. O LVM não é. Temos que comprar é aqueles aparelhos com luz ultravioleta dos restaurantes para eletrocutar o Tiago. Eu tenho disso, pá. Peraí, não consigo mostrar agora. Mas eu tenho, é assim que eu mato as moscas cá em casa. Adiante. E... já tinha saudades, Constantino, confesso. Em termos de vocês é que me chamaram para ficar a gravar, não? Só para que fique. Eu estava descansadinho na minha vida social, minha vida e tal. E agora disse: vá, Carroto, como é que é? Vens ou não vens? Portanto, agora aguentem. Pronto. E tu fazeste um bocadinho com. A imitar um bocadinho a forma como se monta nos raids, os switches para cima, o power em baixo e é isso. E já tens redundância de energia também ou não? Não. Isso não tenho forma de ter. Até não tens? Não tenho, não. Ok. Ao menos umas UPSzinhas aí no princípio disso tudo. Quando encontrar umas a um preço decente para a uma quantidade UPS que eu preciso. Uma UPS por cada Pine Power. Claro, então. Não, duas. Duas por cada Pine Power, no mínimo. Sim. Olha, três que é para ser HA. Por acaso não tenho aqui nos meus papelinhos, mas tive que trocar baterias numa das minhas UPS recentemente. Ele estava a fazer um comportamento muito estranho. Nunca me tinha acontecido, para já, ter que trocar baterias no PS. E de repente começou a fazer um barulho, ou seja, começou a fazer um barulho estranho, a mensagem de erro não era clara o suficiente. Falei já não sei com quem foi. E alguém me disse, epá, isso é baterias, de certeza. Eu achei que não, mas também olhei e vi que trocar baterias nas minhas UPS era extremamente simples. Portanto, o que eu fiz foi comprei duas baterias, troquei as baterias, ficou a funcionar instantaneamente e eu fiquei todo contente. Troquei eu, sim. É fácil, ou seja, abres a carcaça, aquilo tens dois contactos, tiras os contactos, pões a bateria nova, pões os contactos, está feito. Então, mataste o gato. Muito bem. Mataste o caixote. Ele está a fazer greve e, portanto, pá, tirei-o do ar. Não recebe. Mas que tipo de baterias é que essa coisa usa? Espera aí, dá-me 30 segundos. São aquelas baterias Samsung normais, 18, qualquer coisa, ou é o quê? Ele tem ali a caixa. Não se consegue ver nada. Mas... vai fazer um descaixamento, um unboxing. Vou fazer um descaixamento, olha. É uma coisa destas. Aqui estão os contactos. Pronto, são baterias, e são baterias de chumbo e ácido, ou é de lítio, todas concentradas? Vê lá aí. Não diz. Não diz. Quer dizer? Espera aí. É chumbo, PB. É PB, chumbo. Sealed lead battery. Sim, PB. Queres comprar? Não, obrigado, estou bem servido. Pronto. Às vezes parece, estás com falta de bateria, pá. Tenho aqui duas. 12 volts? 12, sim. Isto faz para aí meia hora. As duas juntas fazem para aí meia hora ou assim, mas eu como também tenho o meu sistema de baterias de casa, arranca ao fim de 20 segundos, 15, 20 segundos, portanto, desde que tenho baterias em casa, tenho uma UPS bastante maior. Olha, vês, malta, eu aqui ia falar todo galifão, que troquei duas baterias e aparece logo um dos nossos ouvintes a dizer que já trocou milhentas destas baterias, portanto, isto é malta muito mais à frente do que nós, pá. Nós claramente devíamos deixar de fazer isto e convidar outras pessoas para ficarem com os nossos lugares. Luís, acho que quem tem que pagar essa taxa é quem te vende a bateria. Luís Ribeiro, tudo para baterias. Luís, estás a dizer que tem que pagar uma taxa antes de se mandar para o lixo? Ah, não faço ideia. Eu acho que quem tem de pagar é o vendedor. As minhas estão cá em casa ainda, portanto a reciclagem ainda não... aliás, o envio para a reciclagem ainda não aconteceu. Em teoria tens entregas de volta a quem te vendeu e essa pessoa é que trata de tudo isso. Para consumidores finais é assim, não é como... Eu comprei duas baterias, ninguém me pediu nada de volta, senão eu teria as entregue de bom grado. Mas sim, entregas quando quiseres, acho eu. Acho okay. Que é assim que funciona. É como as pilhas e tudo isso, tu devolves nos pilhões dos sítios onde compraste. Yeah, mas pronto, é o que é. Essas eu guardo, claro, numa garrafa d'água. Pilhas guardo em garrafas d'água. Que é ótimo. Vazias, claro. Garrafa de água vazia. Pilhas lá dentro. É das coisas mais simples e mais estanques que tu tens em casa. Porque se é um saco de plástico ou um caixote ou se elas derramam... Mas porquê é que ficas com elas? Eu não fico com elas agora. Eu não vou todos os dias a uma loja devolver pilhas. Portanto, eu vou acumulando. Ah, ok. Mas pronto. Posso dizer que estas as UPS que estão por fora destas baterias, portanto, toda a carcaça à volta disto, não é uma coisa... Também tinha o mesmo problema que tu, ou seja, também não queria pagar com dois rins uma UPS, e então comprei... O que é que compraste? Pá, comprei umas Green Cell qualquer coisa. Okay. Pá, é uma coisa pequenina, pá, e menos de 100 euros e consegues ter alguma segurança. Eu tenho cá em casa, tenho pá aí três dessas, se não me engano. Uma para o sistema de segurança... Uma para o bastidor e duas no bastidor e uma para o sistema de segurança. E quanto gravação. É que isso faz de watts? Quanto é que isto faz de watts? Não sei dizer o número exato, teria a mentir. Posso dizer que nunca me preocupei, portanto, eu tenho uma a fazer o bastidor todo, tudo o que tenho dentro do bastidor está alimentado por uma e faz para aí 15 minutos quando a bateria vai, quando a energia vai abaixo, se em limite, e tenho uma só para o NVR. Portanto, nunca foi coisa que me chateasse, mas posso mandar o link. Aliás, tenho um código de desconto, o PS10, para quem quiser comprar o PS. E tu, Leónidas, tens alguma UPS? Olha, vês, já está com falta de bateria. Queres uma bateria? Pois, ele está a precisar de baterias, sim, claramente. Já está na pornografia. Pronto, já o perdemos para a pornografia. Já. Está feito. Yeah. Esquece, vamos continuar. Não sei o quê, avança, que tipo de quinta é que ele tem hoje, mas... Sim. Avança, está claramente perdido. Acabou-se. Pronto, eu estou a pensar nisso, já olhei para várias, mas depois o preço não me agrada muito. Mas eventualmente vou ter que comprar, porque, quer dizer, há coisas que um gajo não quer arriscar, não é? Exatamente. Centro Linux. Vamos ter evento no próximo sábado, portanto, dia 25. Muito importante. Vai ser dedicado a vários temas diferentes. Vamos ter um encontro de utilizadores da Home Assistant durante a manhã, portanto, a partir das 11h30 até à 1h, mais ou menos. E da parte da tarde vamos ter dois temas diferentes, ligado um bocadinho à temática de Home Lab, Home Network, Self-Hosting. Vamos ter o Tiago Maurício. Miguel até se engasgou. Podes repetir essa última parte? Qual a última parte? A que estavas a falar sobre o que é que ia acontecer da parte da tarde no Centro Linux. Vamos ter duas sessões dedicadas a Home Lab, Home Network e Self-Hosting. Pronto. Eu sabia que ia acordá-lo. Em que o Tiago Maurício vem falar-nos da sua solution para a sua Home Network Firewall. Portanto, o Tiago tem alguma experiência com isso. Tiago isso, Maurício, para quem não estava com atenção, Tiago Maurício, exatamente. Miguel estava a tossir. E tem uma solução interessante na forma como ele faz o deployment da sua firewall. Como ele faz o quê? Isso, o deployment da sua firewall. Ok. E por isso convidei-o a vir falar disto e a mostrar-nos e a ajudar-nos a experimentar com isso. E depois disso vamos ter o Tomás Leite de Castro, que vem falar-nos de Proxmox, uma solution para virtualization and containerization. Nem solução ele é capaz de dizer, pá, porra. Não, eu acho que, visto daqui, parece que ele fez de propósito. Não. Eu quero acreditar que foi propositado. Sim, ele também tem um home lab muito, muito interesting. E tem uma experiência de lugar para alguém com a idade dele, com tecnologia. Miguel está ali no loving e não para quieto. Aqui nada vai dar. Está quase. E portanto, são duas pessoas que vêm falar-nos de como estão a utilizar estas tecnologias e mostrar-nos como utilizar. Portanto, é uma boa oportunidade para quem não tem experiência nenhuma nesta área, poder experimentar. Não sei se o Leónidas vem ou não. O Leónidas? À cidade grande? Pois. Com tanto estrangeirismo. É muito raro que eu venha à metrópole. Eu só vou à metrópole por boas razões e, portanto, certamente desta vez não irei fazer um travelling à Capital City para uma sessioning de home labbing no Linux Centering. Também lhe chamas Lisbia? Não, eu chamo-lhe Lisbon como qualquer pessoa civilizada, como é óbvio. Compreendo. Pronto. Outras pessoas que estão a utilizar estas tecnologias ou outras apareçam também. Vai dar uma conversa interessante, trocas de opiniões sobre como fazer as coisas e o porquê. Podem até eventualmente agendar para uma futura sessão, apresentarem também a sua proposta e ajudar-nos a experimentar, para depois cada um decidir o que é melhor para o seu próprio home lab. Olha, deixa-me falar sobre a session da manhã, da morning, que vai ser sobre Home Assistant, para dizer que tenho um bug aberto que me irrita bastante. Eu uso um add-on nativo do Home Assistant, que é o Git Pull, que normalmente valida a configuração depois de fazer pull do código, e que neste momento está com um bug que não consegue fazer essa validação, portanto dá um erro de autenticação. Falta lá uma peça, eles trocaram qualquer coisa na imagem, na base image, e então falta qualquer coisa. Eu vou deixar nas notas deste episódio o link para esse bug em particular, Mesmo que não usem o bug do Git Pool, o add-on do Git Pool, vão lá dar um ok ou um. Mintam, sim, sim. Mintam um bocadinho, também não faz mal nenhum, dizer isto também me afeta a mim, ou this affects me also, ou something like that. E que é para ver se a malta olha para aquele bug, porque eu não tenho conhecimentos técnicos para resolver aquilo, mas maybe se nós criarmos algum awareness, a coisa se resolva more quickly. Adoro. Não sei se ele quer comer a luva ou a mão. Ou a mão com a luva, não sei. Estou indeciso. E pronto. Não sei se estás interessado na sessão da tarde, nas sessões da tarde também. Estás a falar para quem? Tens de ser mais específico. Para ti, capitão. Ah, ok. Olha, deixa-me dizer-te que a temática global é uma coisa que me interessa, claro que sim. Aliás, qualquer pessoa que trabalhe nesta área ou que tenha interesse por esta área, acho que, nem que seja por curiosidade, vai sempre estar interessante. Nem que seja para ouvir e ver como é que os outros fazem. Pode ser para o meu caso particular. E já descrevi aqui várias vezes as coisas que faço, mas um dos meus projetos nesta altura é deixar de ter ou reduzir ao máximo a quantidade de tralha que tenho em casa. Ou seja, eu falei há bocadinho do meu bastidor, ele existe cá em casa, mas tenho muita vontade que ele deixe de existir. Ou seja, quero muito deixar de ter um home lab e passar as coisas para um sítio onde eu não as veja, onde eu não ouço o barulho delas, e onde o consumo de energia é optimizado, e onde tudo é partilhado e tratado de forma um bocadinho mais eficaz. Ou seja, uma das coisas, por exemplo, que eu não sei se tu usas ainda a imagem base da Nextcloud Box. Não. Mas pronto, para quem ainda usa a imagem base da Nextcloud Box, está neste momento a acontecer um problema, que é as Nextcloud Boxes estão a chegar a end of life. E estás a receber esse aviso, ou seja, a forma como o Raspberry Pi, como a imagem é feita, não suporta, ou seja, eu já tinha falado aqui algumas vezes de o Snap auto-atualiza, não é? Nós já falámos aqui várias vezes sobre as capacidades do Snap, mas das últimas vezes que o Snap da Nextcloud na Nextcloud Box auto-atualizou, a Nextcloud deixava de funcionar e é preciso fazer um snap revert para voltar atrás. Ou seja, tu voltas atrás, até ao momento em que aquela imagem deixa de ser suportada. Portanto, é nesse momento que a coisa está a acontecer. Já tínhamos falado aqui sobre o deixar o fim de vida da nossa nuvem do Ubuntu, que foi uma Nextcloud Box durante muito tempo, até que alguém decidiu patrocinar uma máquina virtual num fornecedor de serviços e está lá a funcionar. Agora, há que dizer que a largura de banda aumentou drasticamente. Todo o serviço, lá está, a gestão do serviço é feita de forma... Era aquilo que eu dizia, ou seja, quando tu fazes as coisas em casa, é giro, é um processo educativo interessante também... Como projeto académico é giro, sim senhor. Agora, se queres uma coisa optimizada e com a máxima performance, não é a máxima performance, o estilo a coisa mais rápida do mundo, mas com a performance optimizada e para usares de uma forma mais racional os recursos, dificilmente vais conseguir fazê-lo em casa, portanto, no teu home lab. Portanto, é nesse sentido que faz sentido pôr as coisas noutro sítio qualquer. Portanto, eu nesta altura estou a preparar a migração. Uma coisa é nós mudarmos a Ubuntu, a nuvem do Ubuntu, de um sítio para o outro, onde basicamente é, pessoal, pega-nos os vossos cheios e ponham-nos ali. Outra coisa é, e eu ainda não fiz isso, é pegar na minha Nextcloud, que tenho desde 2018 ou 2017, já não sei, sempre em funcionamento e sempre sem, tirando estes percalços de atualização dos snaps. Foi uma coisa que nunca me deu dor de cabeça e agora eu quero pegar nessa informação e migrá-la. Ou seja, eu não quero mudar os fecheiros de um lado para o outro, quero efetivamente migrar para uma coisa, provavelmente, que vai correr com o Podman ou coisa do género, numa VPS, noutro sítio qualquer, com backups, com redundância de energia e com outro tipo de cuidados que em casa é mais difícil. Mas pronto, portanto, interessa-me como tema, mas não será para implementar. A nuvem na nuvem. Vou meter a nuvem, não é na nuvem, é num computador meu também. Portanto, sim, não é no computador dos outros. Então vais fazer housing de um computador teu? Já tenho. Ou seja, eu tenho num bastidor em território nacional um housing de um server onde já correm algumas solutions e appliances e eu neste momento quero que corra também a minha Nextcloud Box. Muito bem. Também seria interessante falar disso um dia. É muito. Menos. A gente percebe. Pode ser menos um bocadinho. Até ficaste todo vermelho. Não faças isso. Sim. Isso faz-te mal. Não é preciso explodir. Não é preciso. Era interessante um dia falares desse teu processo de mudança de um sítio para o outro. Tá aposto que dá também uma coisa, uma conversa interessante. Eventualmente. É uma questão de a gente falar de números. Falamos em valores, chegamos a um acordo, pode ser que sim. Olha, e por falar em números, chegamos aqui ao nosso limite de tempo. Portanto, resta-nos despedir-nos, agradecer aos nossos estimados telespectadores que vieram assistir aqui à gravação. Obrigado. Agradecer também a todos que ajudaram a que este podcast chegasse ao episódio 300, e já não são assim tão poucas pessoas. Entre convidados, editores e anfitriões. Obrigado a todos. E vemo-nos para a semana, não? Até à próxima. Até à próxima. See you next week. So long, farewell, goodbye.